Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje a gente vai voltar com a leitura do livro Mães em Oração. Quero me desculpar com todos que estavam aguardando os áudios. Eu não estive muito bem de saúde nessas duas últimas semanas e por isso eu não conseguia gravar os áudios. Mas glória a Deus que cuida de todas as coisas e está no controle de tudo. E hoje eu posso estar retornando com a gravação desses áudios, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? E, para começar, olhe para o alto. De onde vem a força para vencer? Os pais levaram a filha ao parque de diversões. E chegando lá, a menina decidiu que queria ir na roda gigante. O pai ficou um tanto apreensivo, pois o brinquedo era bem alto. A filha nunca tinha dado uma volta em uma roda gigante antes, por isso ele decidiu acompanhá-la. A roda gigante parecia bem menor ao ser observada enquanto estava parada. A menina se sentia feliz e agradecida pelo fato de ter o pai junto com ela. Quando o brinquedo começou a se mover, ela viu que estava subindo cada vez mais alto e começou a ficar com medo. "Você está bem?" o pai perguntou. "Sim," ela respondeu engolindo em seco. A roda gigante fez mais uma volta e, para a surpresa da menina, o brinquedo parou. O seu assento estava muito inclinado, balançando muito acima do chão. "Estamos bem alto, papai," ela disse com a voz um pouquinho mais alta que um sussurro. "Eu sei," ele disse, "é melhor não olhar para baixo. Olhe para cima e para fora. Olhe para as estrelas e olhe para o céu." Depois de uma pausa, ele continuou. "Se você olhar para cima ou para fora, você não vai sentir tonta, não vai passar mal, não vai sentir medo." A ideia do pai funcionou. Quando começava a sentir medo, a menina olhava para o alto e conseguia admirar as estrelas, esquecendo-se do medo. Ao fim do passeio, ela se sentia vitoriosa, pois conseguiu superar os obstáculos que o medo lhe causara. Assim é com a nossa vida. Se você se sentir um pouco nervosa ou insegura, olhe para cima, para Deus. Veja o futuro que Ele planejou para você, para os seus filhos, para a sua família. Se a sua vida está com uma roda gigante, subindo e girando a ponto de deixá-la tonta, com medo, sem saber se conseguirá permanecer firme até o fim de todas as voltas, olhe para o alto. É de lá que virá o seu socorro. No fim de tudo, você verá que estar nessa roda gigante proporcionou uma experiência única. Quando as voltas terminarem, você descer, poderá desfrutar do prazer da vitória, da satisfação de ter superado o medo, dominado a insegurança e conquistado seu objetivo. Como nessa história em que o pai não deixou a filha sozinha no momento difícil para ela, Deus jamais nos deixará sozinha nos momentos difíceis pelas quais passamos. Ele sempre estará conosco, segurando em nossas mãos até terminarem todas as voltas e podemos descer em total segurança. Olhe para o alto. Contemple o que Deus tem lhe mostrado durante as voltas que a roda gigante dá. E chegando ao fim, receba a vitória. Mãe, onde está a resposta que procura? De onde vem o seu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, olhe para o alto sempre. Amém? Bom dia e até amanhã.